Bandeira da 1-0, visual custando a final azul 4980. Tenente observando a passagem do TAN, pode autorizar a alinhar e manter. Pistão 1-0, azul 4980. Observando o arvores da TAN, após a linha mantém, azul 4980. Então 78 no solo 04, à direita na Foxtrot, na minha escuta. Após ver Alfa e Juliette, o portão é o 612. Fox Alfa e Juliette 612, o portão na sua escuta. Tá 31 ou 78? Correto, boa noite. Uma boa. R6313, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. R6313, copiou o controle? Negativo, senhorita, poderia repetir? Quer R6313, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Vamos agora então com 251-2835, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Decole 06, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, obrigado, boa noite a todos aí. Até amanhã. Até amanhã. Controle Salvador, boa noite. 4980 da Azul. Azul 4980, contato radar na decolagem. Vou para o nível de voo 350, saída PUCA. 350 PUCA. Azul 4. 980. Quando possível, direto para o Aru. Azul 4980, inicialmente vou Jamo. Jamo, azul 4980. R4980, autorizada para o Romeu Fox 018. Ciente, direto Romeu Fox 018. Muito obrigado, 4980, senhor. 284, sentindo Bravo. Tirei 6224, a sua identificação, autorizando a chegada do BOMED 1, no voo na Pro de Duna, desça para 4 mil pés, ajuste no 096. Boa noite, na Pro de Duna, o 6224, descendo para 4 mil. ...980, chame Centro Recife na frequência 1-2685, alterna 1-25-45. 2-85-25-45. Quatro, autorizado final do procedimento, linha sextrui, pistão no zero, desça para 2.000 pés, reporte com estabilizada. 6224, desce para 2.000 e com a parada estabilizada, final procedimento. Salvador, 4959. Jesus 4959 para Ilhéus, confirmando o nível solicitado. 4-0. Tente Azul 4959, Ilhéus aprovado nível 140. Via Whisky 33, decola da 10, curva direita, saída Coral, 1 no Bravo. Aciona 5104, controle 120, decimal 8. 1-4-0 para Miguel, via Whisky 33, decola 1-0, curva direita, Coral, 1 no Bravo. 5104, eu tenho esconder 208, controle, contejo 4959. Paratas 4959, parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chama lá. Boa noite, 2774, Sexta Brava, autorização, Porto Seguro. Porto Seguro, copia 1-160. Azul 2774, Porto Seguro, aprovado nível 1-6200, via Whisky 33, a Terra Ira. Flutuais direto, conforme rota do plano de voo. Nicola da 1-0, curva à direita, saída Coral 1-Bravo. Aciona 5-1-07, controle 1-20-8. Autorizado, Porto Seguro 1-60, rota do plano de voo, via Whisky 33, decola da 1-0, curva direita, no perfil da Coral 1-Bravo, 5-1-07-208, 2774, parte 3. Vai, Atos, 2774, parte 3, chame pronto, pushback, funometro. Isso lá. Notícia 5972, Galeão, aguente só um minuto, cópia, confirma o nível solicitado. 4-0, aguente só um minuto, será condenado, Rio 5972. Pré 6224, complete novo procedimento, chame a torre na frequência 198.6. 198.6, 6224. Salvador, boa noite, Zeral 9973, uma Bravo, autorização 360 para Confins. Boa noite, número 2 para cópia, prepare a Sanvo Uno, lei da morte, vá só um minuto para cópia, Sideral 9973. Guardando cópia, Sideral. Oi, boa noite, Oxenéia 6224, mas se escuta. Oxenéia 6224, altímetro 10 no 6, o vento é 150 graus, com 0,5 nós, pouso autorizado, pistão 10. 6224, sim, tipo de pouso, pistão 10. 5972 na escuta cópia. E o 5972 aprovado, Galeão, nível 340. Decola da 10, curva à direita, saída Sanvo Uno, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, Uno, Sanvo Uno, após voa Leda e após direto Doppler, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme, Doppler, onde após intercepta Bezulu 44. Até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após Upper November 857 até Moussou, e após conforme rota. Aciona transponder 51105, controle 120, decimal 8. Poderia confirmar a saída? Python, Rio 5972, Pátio 3, chame pronto, puxa o back, sonometro. O 5001, number 2 to copy, stand by 1 minute to copy. The departure will be Sanvo 1, departure Leda and Motiva transition. Federal 9973 pode iniciar o pushback e acionar, depois copia. Firma, autorizado, aguardando para cópia, Federal 9973. Navegador 2-4, no solo 2-4, à direita na minha escuta via Foxtrot Alfa, reporte antes da Juliette. 2-4 na sua escuta, informará antes da Juliette. 9973, copia? Copia. 09973, Confins aprovado 3620, via Bezulu no 0 até Pubave. Papai Uniforme Bravo Alfa Vita Pubave, após o Bezulu no 6 até Posmo. Após direto, conforme rota do plano de voo, cola da 10, curva direita, saída Sanvo Uno, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, Uno, Sanvo Uno, após Leda e após Motiva. Aciona 5077, controle 120, decimal 8. Confio em 360, na cola da 10, curva direita, no futuro Sanvo Uno, Leda Motiva. Após a Bezulu 10, Pubave, a Bezulu no 6, Posmo, TCT, conforme rota. Transmada 5077-208.2, saída Sideral 9973. Vai, Sideral 9973, chame pronto para o táxi. Camarada Sideral. número 2 no setor, aguarde autorização, Rio 5972, previsão de mais 3 minutos. Aciona identificação, autorizada a chegada da PONF, desça para 4 mil pés, canceladas as restrições de altitude e velocidade na chegada. Autorizado, direto PONF. Nome é 224, via Juliette, portão 04. Juliette para o 04, 624. Pós o 4959, para o feedback também. Número 3 no pátio 3, aguarda autorização azul 4959, previsando mais 5 minutos. Aguarda na azul. Táxi 09973 com 2 a bordo, 4 horas e 35, autonomia alternando Guarulhos. 973, prova táxi via pátio 3, após observando a passagem do rebote 318 que parqueara no portão 4 da Avianca, após o tráfego prossegue via pátio 1 em Índia, reporta ponto de espera da 10, pronto, altímetro 1015. Pátio 3 principal, observando a Avianca. Após Índia, 118 permanente sobre a frequência, 186, são 1015 horas do sideral, 9973. Está livre o pushback, chame táxi. Live 001, ready to copy. Sideral 9973 está autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento no 40 graus com 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar 10, Sideral 9973. 001, red copy. Azul 4959 no pátio 3, coordenando com a equipe do solo. Se não for interferir com a finalização do pushback do Boeing 727 da Rio, coordenando com a equipe do solo. E se não for interferir com o tráfego, está livre iniciando o pátio 3, chame táxi. Apareceu cruzado, coordenando com a equipe de solo 049 Central. Boa noite, eu vi o 5974, pra frente da Central, motorização Guarulhos, voo 340. 5974, eu tenho nível 9973, decolos 31, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Controle, boa noite, geral 9973, decolando sua escuta. Geral 9973, contato radar, se para o nível de voo 360, após 2000 pés, voo ileda. Após 2000 pés, direto leda, o federal 9973, direto 320, confirma? 360. 360, obrigado. Via parte 3, parte 1 no Índia, reporta o ponto superador no 0, pronto, altímetro no 0, no 5, Rio 5972. Então, chegada boa média não autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH na 05. Número 34 para Maceió, aguarde só um minuto, compre, prepare a Puca, Jamo, Caju. Prossiga para o controle. Gente, no 723, regras de voo cancelada 01133, voe para CEASA, antiga rotatória, ou confirme, vai manter a frente Paripe após girar para o final da pista no zero. Isso, pode ser Paripe, rotatória na praia de Nema, que ingressa via rotatória, mais ou menos na proa do externo de Sintra, completa a visão. Gente, no 723, então voe Paripe, desça para 1000 e 500 pés, altímetro no 0 no meio. 1.016 ou 1.500 pés. Reporte visual com um campo na 723. Quem reporta a visual com o aeroporto, reporta a visual com a 1 no 0. Com 974, pronto, cópia. Obrigado. 5974, Guarulhos aprovado 340 via Pesolumo 0 até Taubaté, Tango Bravo Eco após conforme. Decola da 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, Novembro e Vitor Oscar 1, Sanvo 1 após Leda e após Motiva. Aciona 5111, controle 120, decimal 8. Atualizado 340, salva. autorização para o prospecto. Semana rota, Pesolo 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, e a próxima foto. Afirmativa, Pesolo 1-0 até Taubaté, depois de Sombré, 5974. Vai para o 5974, está autorizado o pushback, chame táxi. Boa tarde, 5974. Salvador, 2774, pushback, seguramente, pós 3. Que o 3 coordene com a equipe do Solo, e... para não interferir com o Boeing 727 da Rio, iniciando no Bate 3. Se não for interferir, está livre, chame táxi do 2774. Vou gerenciar aqui a distância então e está simultando com o Boeing 2774. 5972, decolos 36, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Decolos 36, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Décimo 4959, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento no 60 graus com 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar do 4 graus. 72, boa noite. E o 5972 aciona a identificação, corrigindo o contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, sedação, voo 1, após 2000 pés de boleta. Após 2000, na proa de lenda. Prago, após Orago, direto Maceió. Aciona 5114, controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, Gol 134, portão 2, chame pronto para o chibac sanamento. Nós dois igual 024, stand by at clearance. Stand by at 1-0, voo, 1-7-2-3, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 1-8-9-5. 3 visual, 1-0. Salvador, 1-7-2-3. Zona, São Fernando, Galeão. Torre, 1-7-2-3, voo. 1-7-2-3, chame torre na frequência 1-8-6. 2-6. Obrigado. Do 4959, decola os 39, chame o controle 1-20-8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. 3-3, você escuta? 9-5-9, boa noite. Rojo 4-9-5-9, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 1-4-0, saída Coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo, Rojo 4-9-5-9. Três checado. Preferência. Portugal 0-4, is the ground. Brasil Tufão, confirm flight level requested. Flight level 350, Brasil Tufão. Order 350, stand by 1 minute, please. Right, Brasil Tufão. Canal 624, quente da Eco, na sua escuta, Arca. Para o solo. Número 2 para cópia, aguarde o cinema 224, prepare a saída Conde. Conde, braço. Bravo, 723. O vento é 150 graus com 0,5 nós. Pois autorizado, pista 10. Autorizado 10, 1723. Boa noite, Rio 5974. Observe o pouso do Boeing 737 da Gol. Após o tráfego, autorizado alinhar e manter pista 10. Redução de velocidade 2309. Mano, 61-1330, Vitória, azul 2774. Correto, só sotaque. Aprovado via parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto, altímetro 10 no 5, azul 2774. 31 Índia, quando pronto. Confirma, muda a frequência? Tem a frequência, reporte pronto no ponto de espera da 10, voltímetro 1015, azul 2774. Pode avançar. Portugal Zero Tufo, Cleto Lisboa, Flight Level 350, via Upper Zulu 10 to Natal, November Tango Lima, after Upper November 873 to Vunok, after Vunok, Victor Uniform November Oscar Kilo Vunok, after according our flight plan route. Departure from runway 10 after departure left turn Puka departure Papa uniform Charlie Alpha departure Puka with Zipar transition Zulu India Papa Alpha Romeo transition Skok 5116 and control departure frequency 120.80. Yes, to clear us to leave for Lima Papa Papa Tank, flight level 350, up to Zulu 10 and south, November 10 evening. And up to November 873 and Munok, Victor Uniform, November RCCL, runway 10 after departure, left turn to Puka departure, depart transition, Zulu India Papa Alpha, Paulian Skok 511, that correct, Portugal 024, send 1111, report to ring red to push and start. Report for push and start, Portugal 024. 1723 no Solos 44, à direita via Alfa, na minha escuta, reporte antes da Juliette. À direita, Alfa. Antes da Juliette, bom. 3600, desça para 2000 pés, autorizado, ILS X-ray, pistão 0, reporte com estabilizada. Desce para 2000 pés, reporte com estabilizada, ILS. Para 600. Xené 6212, desça para 4000 pés, ajuste no 096. 4000 pés, 096, ajuste no 096. Pente Azul 2774 está autorizado a alinhar e manter, ajuste no 0. Não mais autorizado a decolar então, a linha e mantém 2774. Sim. 1134, no portão 02, da Livro Pushback, chama táxi. Chama Ryanair 6224, pronto, cobre. Pronto, cobre. Ryanair 6224, Aracaju, aprovado nível 190, via Whisky 33, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, aciona 0220, controle 120, decimal 8. Autorizado, 190 para Aracaju. Whisky 33, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Conde, 0220, transponde no controle 208. Correto, Ryanair 6224, portão 4, chame pronto. Chamará. Whisky 5974, decola 46, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, 5974. Bono 723, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, 723. Controle, Rio 5974. Rio 5974, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, saída São João 1, após 2000 pés, autorizado voar Leda. Após 2000 Leda, 5974. Autorizado a decolar, pistão no zero, ventou no 60 graus com 05 nós. Dado a decolagem azul 2774. 25001, red copy. Azul 5001, Clear to Guarulhos, Flalada 320, vai para o Zulu 10, Taubaté. Plano I10, right turn, Tango 1, departure, after Tango 1, Leda, after Leda, Motiva, position, Salvador Control 120.8, and Scope Code 5103, Azul 5001. Paris, correct, report to start up to push 10-03. 5-0-1. Ilha SX-3, pistão no zero, desce para 2000 pés, reduza a velocidade 2009. Desce para 2000 pés, reduza para 2009, espera 6212, não ser examinado. Muito obrigado, azul 2774. Contracina, posição 12 horas, 9 milhas, com um grau speed de 1809 em redução, um Airbus 320. Está repetindo para mim, contracina 6212. Estabilizou o localizador, TAM 3600. TAM 3600, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198, decimal 6. 1986, boa noite. Controle, nosso cordial, boa noite, azul 2774, nosso escuta. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 60, saída Coral no Bravo. 160 na Coral, 1 no Bravo, azul 2774. Autorização Fortaleza, nível 370. É o azul? É o TAN 4738. TAN 4738, seguinte, só um instante a cópia, o ajuste de altímetro no 0, 1 no 6. Confirme o horário do voo dos dias. O horário de Calfora é as 2 Zulu. Sim, seguinte. Instruções de altitude em TAP. Para 4.0, 1 no 6, liberada a instrução de TAP, voo no 0 no 6. TAN 3600, boa noite, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 03 nós, ajuste 10, 1 no 6. 71, 150 graus, 3 nós, pouso, TAN 3600. Ponte espera pronto, gol 1134, resolve o tráfego final. Presidente, gol 1134, mantenha a posição. Coral, azul 2774, obrigado. Estabilizando em linha, Chile 6212. Chile 6212, complete final do procedimento, inicie redução para aproximação. Chame torre na frequência 118, decimal 6. 1186, Chile 6212, boa noite. No 098, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento RLS X-Ray, reporte como estabilizado. Desça para 2000 pés, autorizado o procedimento, tomará estabilizado, voo no 098. Mandou boa noite, Sena 6212, final da 10. 6212 da Oxané, boa noite, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, Oxané 5974, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 12835. Recife 251, 12835, boa noite, 5974. Boa. Taxi via Alfa, reporte antes da Taxi e Juliette, mantenha a minha escuta. Ok, direita, Alfa, mantenha a Juliette na escuta, tá? 3600. Pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 05 nós, ajuste altímetro 90. Agora estou em stand de acordo, 4732, tá? Autorizado, alinhar e manter isso no zero. Controle, boa noite, passarinho 2224, formação eco. Passarinho 2224, aciona identificação, voo em Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, o ajuste em Salvador no 06, reporte quando pronto para descida. Está no ideal já? Voando Bomed 1, passarela do 2224. Passarela do 2224, voe na proa de Duna, desça para 4000 pés, o ajuste no 06. Duna 4000, 1-0-1-6, passarela 2224. Duna 354, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador no 06, redução de velocidade 2509. Portugal 024, it's approved push and startup send 11 report taxi. Firme? Tan 4738 pronto para cópia? Pronto, cópia, passando 4738. Autorizado, Salvador Fortaleza, 370, veio para o Zulu 19, após Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. Decola a pista 90, com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, controle Salvador 120-8, transponder 5120, o TAN 4738. Gente, Helicóptero autorizado para Fortaleza, 370, aeroporto Luna 9, Bangu, direto a Buco, direto Fortaleza. Curva esquerda da pista 10, saída Momo, transição próxima. 208 é o controle, 520 o código de transponder. Confirmando esquerda para a decolagem, portão 612, achamos pronto para pushback funcionamento. Está pronto para o pushback funcionamento, então, 4732. Autorizado, chame pronto para o táxi, 4732. Autorizado, pushback funcionamento, então, 4732. Gol 1134, decolado ao 57, chamei o controle de Salvador agora, 120, 18, boa viagem. 08, boa noite. Gol 1134, decolou, cruza 1600. Gol 1134, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. 350, PUCA, gol 1134. Bono 098, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 6. 186, Bono 098, boa. Boa. 8, estabilizado, VLS, da 10. Bono 098, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 052. Possível pouso, pista no 0, Bono 098. Gol 1134, ciente, aguarda autorização do centro Recife. Obrigado. Azul 4959, a 3 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 40, chame controle Ilhéus, frequência no 20, décima 1. No 34, autorizado nível final 330, sobre mantenha. 330, obrigado. Vou com o 6224, pronto para proceder a estacionamento no 04. Tá, 4738, está pronto para o táxi, 107 a bordo, alterna Recife com 3 horas e 20 minutos. Confirmando apenas o POV, o 4738? 107. Ok, táxi autorizado em frente, pátio, táxi Índia, táxi Alfa, tá ponto espera chantando para a decolagem, o ajuste no 0 no meio. Pátio Índia, Alfa, ponto espera vai estar pronto. Pedro 2224, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento LSXV, pistão no 0, reposto quando estabilizado, o ajuste permanece no 0 no meio. 2 mil, reposto estabilizado, passarelo 2224. norte antes do ataque do Juliette, mantenha a minha escuta. Alfa, Cruzeiro, Gol 1098. Ok. Okay, taxi approved via my apron, taxi India and then taxi Alpha until Honey Point. Contact report to rescue the cost on Honey Point on 010 at Portugal 024. Taxi via my apron, India and Alpha, point to run, want to report to contact. Salvador, Eltan 4738, ponto espera pronto. 738, boa noite, autorizada. Alinhagem de colapso, sinal 0, 950 graus, 059. Alinhagem de colapso, 4, chame o centro Recife na frequência 126, 85, alterna 125.